Boa tarde, com populares nerds! Começando com vocês, mais um podcast do Confraria. Invadindo o seu computador e o seu celular, esteja onde você estiver ouvindo, nós chegamos para, mais uma vez, trazer para vocês uma resenha do Mundo Geek. Vamos aos nossos analistas da mesa, aos nossos debatedores, o fã mais amado do Brasil, Toninho Chan, boa tarde. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. E vamos embora para começar logo. Ele é o comentarista mais polêmico do Confraria, segundo alguns dizem, claro. Boa tarde, Marcos Bonaparte, o nosso sensorista do RH. Ué? Turista do RH? Daí algo que não me chamaram antes. Mas uma boa a todos, né? Porque eu não sei em que hora vocês vão ouvir o vídeo. E vamos ao que interessa. Faça sua introdução do assunto de hoje, por gentileza. Os senhores estão rápidos como o The Flash hoje. O tempo é curto e vamos embora logo sem enrolação. Vamos à pauta de hoje, galera. Mais uma vez vamos falar de que é Tokusatsu. Como todos aqui gostam de Tokusatsu. E essa semana não podia deixar de ser passar desapercebida, né? No dia 22 de fevereiro de 2019, completou exatos 31 anos de quem? Da estreia de Jasper & Jasper no Brasil. Jasper & Jasper estreou no dia 22 de fevereiro de 1988 na extinta Rede Manchete. A série já tinha sido lançada antes no mercado de VHS pelas mãos do senhor Toshihiro Egashira, o dono da distribuidora EVS Video no Brasil. Inicialmente o Toshi tinha uma locadora de voltada para o público japonês que vivia no Brasil, né? No bairro da Liberdade. Essa locadora de entretenimento, ela visava trazer conteúdo do Japão, com programa, novelas, seriados, programas de auditório, para o público japonês poder se sentir um pouco em casa, né? E eis que em 1986, Toshi, ele foi ao Japão, trouxe as duas séries do Kusatsu mais recentes que havia naquele momento, que era Jasper & Jasper, para lançar para o público-alvo seu. Só que, surpreendentemente, as séries, além de chamar a atenção do público-alvo, que era aquele público japonês, a série acabou fazendo sucesso com outros, com o povão, né? As crianças brasileiras. Então veio a ideia de ir na Toei, trazer a licença das séries para o Brasil, e depois de um caminho árduo, passando por diversas emissoras de televisão, até finalmente ter chegado na Rede Manchete em 88. Meu caro Toninho Chan, você que tem a nossa mesma idade, nossa, de 31 anos para cima, o que o senhor, qual foi sua primeira impressão ao assistir Jasper & Jasper pela primeira vez? É, hoje mesmo eu gravei um vídeo lá pro canal do Toninho, não sei o vídeo hoje, falando desses 31 anos da estreia do Chaves aí. Ai, que burro, dá zero pra ele! Estreia do Jasper de... A série do Jasper e do Chandler. E aí eu tava falando no vídeo que eu lembro como se fosse hoje, né? Eu tava sentado lá no meu quarto, lá no apartamento, e aí eu tava vendo o filme da criança com a Angélica, vendo algum desenho que eu não lembro qual era. Mas aí ela foi, parou e anunciou que iria estrear um novo desenho. Aí eu fui ficando ali, não, novo desenho, beleza, vamos ver o que é. Quando de repente eu virou aquele monstro lá da abertura no Jasper, né, cuspindo fogo. Eu falei, caraca, mano, que isso? Negócio. E aí tava naquele momento, tava estreando o Jasper e logo na sequência veio o Changeman. E aí foi paixão à primeira vista. Eu logo pirei lá nos heróis japoneses e comecei a assistir, e dali pra lá o amor pelo Tokusatsu aumentou cada vez mais. Não, que era até então uma coisa totalmente nova, né? Nunca tinha visto nada parecido com aquilo ali. Eu não, pelo menos eu não me lembro de ter visto nada de Tokusatsu antes. Tipo, já até tinha passado alguma coisa de Tokusatsu antes, mas a gente era bem criança e não tem essa lembrança, né? Começou em 64 com o Nacional 15, depois de 64. Nos anos 70 veio Ultraman, veio Esper, veio Vingadores do Espaço, veio Príncipe Dinossauro e, se eu não me engano, acho que veio mais um da leva de Ultraman. Mas não lembro de nada disso. Anos 80, segundo eu tenho pesquisado aqui, Nacional Kid estreou primeiro. Em 64. Aqui no. Acho que foi na Record que estreou. Na TV do Pi. Depois de Ultraman, Ultra Seven. E depois houve algumas reprises. Uhum. Na década de 80, que é nossa década, Spectrum Man chegou a passar no SBT. Só que, como a gente era muito pequeno, não tem essa lembrança, né? Ah, eu não tenho. Eu tenho. Ah, quando em 88, quando estreou, eu tava com 6 anos. A Emily deve estar batendo também a mesma coisa, 6, 7 anos, né? Quando estreou. Ah, eu devia ter uns... mais ou menos isso também, uns 6, 7 anos. O Marco já devia ter seus 25 anos, 30 anos já. Sendo que, eu não assisti a partir do primeiro capítulo. Não, sinceramente, não me lembro qual foi o primeiro episódio que eu vi na época. Eu perdi no começo, perdi o primeiro episódio. E você, seu Marcos? Tem essa lembrança aí? Bom, primeiro... Já tinha seus 40 anos na época que eu... Eu sou tipo aquele caso, de, um curioso caso de não lembro quem. Benjamin Button. Aquela porcaria daquele filme, ó. Não, nunca vi. Bom, primeiro vamos aos nossos patrocinadores por uma questão de tempo. Renato Store, a melhor loja de animes do Mercado Livre, na internet. Temos também o canal do Toninho, onde o Antônio fala do mundo geek, do mundo nerd. Também temos o Camisetas Nerds, com as mulheres camisetas nerds. Homem, mulher, curando do meio, botas brancos, nulos, indecisos. Temos o Souza Artes, 1972. O doutor posta várias resenhas. E agora alguns speed drawings, para quem gosta, que são bastante interessantes. Obrigado. Temos também o Aventuras do Toninho, que retornou. E lembrando que hoje é o último programa do Antônio, como ele foi insubordinado ao gravar mais cedo, ao recusar-se a gravar mais cedo, sem aviso prévio de 72 horas, ele está oficialmente demitido do canal. E para a nossa próxima edição, nós estamos procurando um novo âncora, de preferência de Maricá, não precisa ser fanho. Essa lavação de roupa suja dos senhores é desnecessária ao vivo. Enfim, o meu primeiro contato com o Tokusatsu, eu diria que foi pelo meu pai. Meu pai era apaixonado por National Kid. Eu lembro dele falando, ele assistia muito. E eu, pra falar a verdade, eu não lembro. Bacana. Como foi no meu caso especificamente. Eu lembro que a gente conversava com os colegas de escola muito sobre Jasper, Changeman, Shiban, mas eu não consigo me lembrar quando foi que eu comecei a ver. Sei que foi no começo também, mas não me lembro. Foi já de cara, se eu peguei depois, realmente eu não consigo me lembrar, não tenho essa memória. É, ideia atrapalha. E ao contrário do que o senhor Antônio está dizendo, em 88 eu tinha exatamente 6 anos também. Né? E, então, apesar do Antônio estar querendo me chamar de velho, velho é a vovozinha. Realmente é, né? Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de Jasmine e de Changeman. Mas com o passar dos anos, essas séries pra mim perderam um pouco a importância. Principalmente Changeman. Eu vi, agora completando Lupin Ranger, completei 25 centais. E francamente, aquela coisa saudosista, pelo menos o quesito Changeman, deixou de existir faz alguns anos já. Não vou dizer que não é uma cena importante, porque logicamente o é. Mas eu não tenho mais aquele vínculo emocional que eu tinha até eu voltar a ver Tokusatsu. Isso tem uns 4, 5 anos. Sempre digo que a nostalgia, ela é legal, ela é importante. Mas, assim, dá pra muito mesmo a gente conseguir a nostalgia com a novidade, né? É uma coisa que eu sempre digo hoje em dia. No meu caso, a nostalgia foi uma coisa meio efêmera, né? Porque a partir do momento que eu entrei em contato com esse universo novo do Tokusatsu, assim, Jaspion não, Jaspion ajudou a mudar o meu caráter, né? Quando eu era criança, eu queria ser o Jaspion. Eu queria ter o cabelo que o Jaspion tinha. Acho que toda criança queria. Tinha, né? Na época ele tava com o cabelo mais arrumado, mais curtinho. Eu lembro de uma vez que eu tava no centro de Santo André, eu ia ao barbeiro com a minha mãe. Aí eu pedi pra ela falar pro barbeiro cortar igual o do Jaspion. É, mas acho que não cortou na época, né? Porque acho que o barbeiro nem devia saber. Nem sei se ele é vivo mais. Ele devia ter numa casa dos 30 e poucos anos na época. Mas eu lembro que Jaspion, pra mim, foi um grande estrondo. Eu achava que o Dai não era real, né? Porque eu via os créditos finais escrito NASA. Aí eu falava, poxa, se é da... eu já sabia o que era a NASA naquela altura do campeonato. Aí eu falava, nossa, será que a NASA tá projetando robôs gigantes? Tá? Aí eu falava pro meu pai, né? Meu pai muitas vezes ele assistia comigo, minha mãe nunca ligou. Aí ele meio que desconversava, ou não levava o que eu tava falando a sério. Mas eu lembro que eu ficava sempre falando, nossa, como é que funciona, né? Aí até com um miserável filho de uma mãe, que eu não sei quem é, isso, ó, poucos anos atrás, mostrou, ó, né, quebrou o encanto mostrando como é que era feita a luta, né, das mecas. O desgraçado postou a foto do duplê usando a roupa do Dino. Então, caso, se vocês estiverem ouvindo... Aí o que eu estou dizendo agora, muito obrigado por acabar com uma lembrança muito agradável da minha infância. Eu sou filho de uma égua, para não dizer outra coisa. O Marcos é o ser mais rancoroso que existe na face da terra. Para lá, eu vou fazer uma coisa que eu jamais faço, que não é do meu estilo, mas... Muito obrigado, seu filho da puta, por ter acabado com a minha mais doce lembrança de infância, seu lazarinho, filho da puta desgraçado. Olha o nível. Calma, senhor Space. Apodreça no inferno. Ter estragado a minha ilusão de que o Dylan era real. Mas é isso. Eu posso falar do Chandler, mas eu lazarento miserável. Eu acho que eu só vi essas imagens 30 anos depois, praticamente, ou 20 anos depois. Eu também vi. Foi um lazarento, foram 5 anos que eu devo ter visto. Um lazarento desgraçado que colocou a imagem na internet pra ferrar com a minha doce lembrança das batalhas do Dylan, né? Agora assim, o Changeman, eu gosto do Changeman até hoje. Mas eu não considero que seja uma coisa de fator de nostalgia, não. Eu realmente gosto bastante da série. E ela até hoje ela ainda é o meu top 5 Sentai. Mas eu não coloco isso como nostalgia, não. Acho questão de gostar mesmo. Ela, pra mim, como eu gosto, ela ainda tá no meu top 5. Mas eu já vi muitos outros Sentais tão bons quanto ou até melhores. Vou confessar que no meu não fica nem no top 20. Caramba. No caso do Jasper, como é Metal Hero, a gente já tem mais ou menos uma... Podemos fazer uma análise melhor, né? De séries, né? Porque foi a franquia que mais teve séries exibidas aqui. Então dá pra gente fazer um top, até um top 5 de Metal Heroes, né? E pode dizer que Jasper tá entre os meus top 5 de Metal Heroes. Tranquilo. Eu posso falar que o Jasper é o primeiro, o meu. Tranquilamente. Olha, só vou fazer os 5 meus então. Manda ver. É, Jasper, por ser meu herói de infância. Jiraiya em segundo. Metalder em terceiro. Charivan em quarto. E o Gavan eu não vi inteiro. Eu vou colocar Giban porque eu realmente não vi todos os Metal Heroes inteiros. Eu só não tenho lembrança de Soul Brain, mas o resto eu lembro de tudo. Soul Brain eu nem vi, na verdade. Tá perdendo lá. Eu tava numa época que eu já não queria ver. Perdendo lá. Eu já não queria ver Tokusatsu. Dizem que a terceira série, X-Draft, é muito boa. Esse é melhor. Que a gente viu gente falando que é a melhor das três. Mas eu gostava muito de um Spectre. Spectre eu tinha pra caramba. Eu tinha o Fire da Glaslit, mas com o tempo ele se perdeu. Se eu fosse fazer um top 5, eu acho que eu colocaria o primeiro Jasta, segundo Jiraiya, terceiro Gavan, deixa eu ver, quarto Metalder e quinto. Bota o Charivan aí, então. Pensando rapidamente, seria isso. Charivan é muito bom. É, uma coisa que eu falo do Jasper é que ele... Aquele tipo de Metal Hero que começou com o Gabão e foi até Spilva. Aquele negócio de herói espacial que usa uma armadura, tem uma nave que serve de casa, que tem um tanque, tem uma moto, espada laser, pistola. Acho que dessa categoria aí eu considero que o Jasper seja o melhor. Os policiais do espaço são muito bons. Gaban é uma excelente série. Charivan também é muito bom. O Shirelane nem tanto. Mas você vê que as três séries praticamente são iguais. Você pega lá a transformação, que tem um replay sempre. Todo episódio tem isso. Gaban, Charivan e Shire. Aí o herói e o monstro são transportados para o outro mundo. O cara, aí tem o tema da espada laser. Pronto, é tudo igual. Todo episódio é praticamente a mesma coisa. O golpe final sempre era muito bonito, né? Pra época, realmente era algo bastante moderno. É, era uma coisa bem chocante mesmo. Muito bem feito, Acho que também pelo fato das séries terem sido exibidas em canais diferentes aqui no Brasil, prejudicou muito o sucesso delas, porque foram lançados em canais diferentes e totalmente fora de ordem. Primeiro passou Charivan, depois passou Shire, depois passou Gaban. E tudo com dublagem. A dublagem do Gaban era horrorosa. Gaban vencerá! O Gaban Dynamo. Shire quase ninguém sabia que existia, só muita gente descobriu a série por causa da revista Herói. E o Jaspion, ele quebra um pouco desses clichês dos policiais do espaço, que é uma série com um enredo mais solto, né? Você vê que não tinha negócio do herói ter uma coreografia de transformação. Tinha um robô gigante, que era pela primeira vez numa série Metal Hero. Um robô gigante estilo Super Sentai, que lutava contra monstro. Ao invés daquele Império do Mal, tinha só o Satrangoso e o Magaren. E eu considero que Jasper seja melhor por causa disso. Que é uma série mais desprendida de clichês. Vou fazer um adendo. Ou a Magaren e o Satrangoso faziam parte do Império dos Monstros, né? Pelo menos eles queriam criá-lo. É, tipo assim, eles não tinham. Não era tipo uma organização criminosa que tinha. Ah, não, isso não mesmo. Isso realmente não era. Vê que cada episódio estava em um lugar diferente. É verdade. E eu acho que o Jasper, ele é... Até hoje não sei porque no Japão não fez tanto sucesso assim, mas a série pra mim realmente ela é muito boa, mas muito boa mesmo. Sim, eu vi uma reportagem não faz muito tempo, velho, mostrando os índices de audiência do Jaspion, e a audiência foi boa. Só que a Jaspion impactou mais fora do Japão, né? Os Metal Heroes anteriores, acho que por serem, digamos assim, mais novos, né? Foram mais impactantes, mas a audiência em si de Jaspion não foi ruim. Talvez a repercussão não tenha sido tão boa, né? Mas a audiência em si até que foi legal. Ah, o desculpamento do Jaspion foi a venda de brinquedo, né? Que não foi muito boa. Mas a audiência realmente não foi ruim. Falando dos brinquedos do Jaspion, não sei como era na época no Japão, né? Mas eu sei que um Dylion, aquele todo de metal transformável, você não acha por menos R$1.500. Ah, hoje tá mais ou menos nessa faixa de preço aí mesmo, R$1.500. E incompleto, né? Muita parte das vezes não tem um punho, tá faltando algum pedaço. Aí no estúdio está relançando isso, mas é estátua agora. E diz que vai ser por um preço bem salgado também. Ah, vai. Se for pela qualidade das imagens que vocês mostraram, vai ser caro. Vai ser bastante caro. É pra colecionador mesmo. A Emily não vai falar o... A Emily não vai falar o top 5 dela, não? De Metal Hero, não? Ah, sim, claro. Ah, sim, eu gosto tanto da franquia que é até difícil, assim, pra mim elaborar um top 5 dessas séries, porque são muitas séries que eu gosto, assim, por iguais. Eu colocaria Metal Day como primeiro. Metal era maravilhoso. Por causa da história diferenciada. É o roteiro mais adulto. Melhor mitologia que tava passando na época. A melhor mitologia que eu vi dentro de um Tokusatsu até hoje de Metal Day. Acho que nenhum achou perto. O Jaspion pra mim viria em segundo. Aí em terceiro eu colocaria o Gaban. Em quarto eu colocaria o Giban. Em quinto poderia botar o Charivan mesmo. Charivan é meio que uma unanimidade entre nós três, né? Também. Mas olha só, eu falo por mim, eu boto o Charivan porque não tem opção. Eu só botei ele pra botar, porque não tem opção pra botar outro no lugar. Ah, então não é o Antônio resolveu discordar. Poderia ter girar ainda. É sério, porque olha só. Charivan eu acho horrível. Giban eu acho horroroso. Um Espectro horroroso. Sombrenho horroroso. O Spielmann eu não lembro de quase nada, então não dá pra opinar, então sobra um pouquíssima opção. Então como tem que completar, a moto está de van, pra manter com o botão. Eu vou conversar com vocês que até hoje eu não sou muito fã, não. O Charivan, ele é bom, não é ruim não. Mas... Ruim não é. Mas ele não é essa Coca-Cola toda, na minha opinião. Não é não. Eu sinceramente não. Eu não acho Spectre ruim. Eu gosto, série boa. Que é uma proposta diferente, não é aquela coisa do que a gente já está acostumado a ver de alienígena. Saiu um pouco do estereótipo, né? Que já estava vendo sendo criado. Eu achei que foi uma coisa. Eu acho que foi uma coisa louvável que a Toei fez, que foi tentar fazer uma coisa diferente. Eu concordo. Concordo plenamente. De repente, o Jamperson pode vir pra ocupar essa quinta posição. O Jamperson viu poucos episódios, mas o Jamperson parece muito bom. O Jamperson é bem elogiado pelo pessoal que assiste. Não é ruim não, é bom. Dizem que o B-Fighter. Dizem que o B-Fighter é uma série excelente também. Porter Kabuto. Tomara que essas séries apareçam legendadas aí brevemente, pra gente poder conferir. Tinha um canal que tava começando a legendar, mas acho que parou. Parece que os Estados Unidos lá já começaram a legendar o B-Fighter. Então brevemente é possível que apareça por aqui essa série legendada. Por causa dos Beetleborgs, né? Que a Sailor. Isso. Agora é. Eu acho que tem Bruce White também, né? Eu acho Metal Hero também. O Bruce White. Bruce White não é. Acho que não é Metal Hero, não, Bruce White. É Metal Hero, sim. Faz parte da franquia. Caramba, sendo diferente. É diferentão, Blue Swap. Bom, se bem que Jiraiya é Metal Hero e não tem nada a ver com Metal Hero contigo. É, um Inspector, Soul Brain, é tudo Metal Hero. Soul Brain fala um Rescue Heroes. É, né? Mas é Metal Hero. É uma segunda trilogia dentro da franquia Metal Hero, né? Exatamente. Eu vou te falar, eu gostei muito do Inspector, né? Tanto que tinha o Fire, né? Eu lembro de um episódio que o Fire enfrenta um protótipo que era pra fazer parte do Inspector, mas ele é corrompido de alguma maneira. E foi uma baita de uma luta. Era um robô Brian. Ele tinha... Era uma reciclagem. Ele tinha capacete do Magari, ele tinha tronco do Giban, tinha perna do Jaspion. Horrível, ele lutou com o Magari. Mas até hoje tem um pouco de reciclagem na Toei. A Toei vive fazendo reciclagem, não é de hoje. Vive. A Gito tinha reciclagem. Pra quem viu o filme da Gito, tem uma reciclagem nesse filme do personagem que aparece. Aliás, não, tá na no série. No trailer do Kamen Rider Zeto, usaram a silhueta do Black, porque ainda não tinha um visual definido pro personagem. É, que era insectoide, né? Era igualmente insectoide, então cabia. Mas vamos passar pra Changeman, né? Porque a gente tá deixando o foco de lado. Né? Isso. Changeman, o que eu posso falar da série? Eu gosto de Changeman. Não é um dos meus centais favoritos, mas eu acho bacaninha. Eu não gosto muito de Flashman. Mas Changeman eu acho bacana. Changeman é o melhor centai exibido no Brasil, por sinal. É, porque só tiveram 4, né? Exatamente. O Flashman, ele é muito dramático, né? Ele é bem dramático. O Google 5, eu acho um lixo. Acho horroroso o Google 5. O Antônio não sabe brincar com bambolê, por isso que ele acha ruim. Meu Mastermind eu acho horroroso. Acho ruim demais. Então, Mastermind eu acho um dos melhores. Mas que vem pra mim é o melhor Sentai que passou no Brasil. Eu gosto muito também. Mash Man é unanimidade. Eu acho o mais amado do Brasil, acho o Mash Man. Se bombear, acho que é mais do que Changeman. Você nem se dá pra comparar Changeman com Mash Man, nível de adoração. Mas eu não gosto. Eu gosto bastante do Mash Man. Changeman é Team de Drago e o Hayat. Tirou os dois. Então, Marco, não teve um. Teve um podcast que a gente gravou, eu não lembro qual foi, que você falou isso. Aí depois que eu tava editando, acho que quando eu fui editar, eu ouvi, eu pensei, caraca, mas eu não concordo não. Eu não concordo com você que fez essa coisa. Eu não concordo com assim, o Changeman Team de Dragon. Pelo contrário, eu acho que o Changeman, os integrantes são muito bem trabalhados. Tanto o Ozon, a Maia também. Eu achei não. Eu acho. O nível de galeria de vilões de Changeman é o Copaz e o Ranger, que são bem ridículos os dois. Eu nunca vi Zero Ranger, né? Então não posso opinar a respeito, mas. Mas assim, salvo esse seu lá, Rames, o Bulba, mas o resto. O Bulba era bom. Como é que chamava aquele bicho verde lá que vivia com cachimbo? O nível de vilões de Changeman é o mesmo nível de qualquer Sentai, é a mesma coisa. Ah, o Flashman tinha vilões superiores. No caso de Mask Man não tinha vilão bobo assim, que nem Changeman, não. Flashman tinha vilões bem melhores. Liveman também não tem vilões assim, estereotipados. Mas vilão que eu falo é aquele soldado raso lá, que aparece, entra na porrada, morre no mesmo episódio. É o monstro da semana. Não, né? Mas aí é o monstro da semana, até a Lupa Ranger sofreu muito com os monstros da semana. Eu só tô falando, os monstros da semana do Changeman é o mesmo nível de qualquer outro Sentai. Então... Não, mas acho que o que ele quer dizer são os vilões generais. Não, né? eu me refiro ao esquadrão central da trama, não os soldados rasos. Não os soldados rasos. No caso, generais. Mas os generais não são ruins. Tem Bulma, tem Shima. O gata tem uma parte dramática com o personagem muito forte. Ele era bom. Tipo, você vê um vilão. Você vê um vilão cantando a marcha soldado. Tá, beleza. É bem engraçado, né? Tá, mas a gente já viu coisa muito pior aí. Tokusatsu morreu com a mão. Tinha os legumes lá, as verduras que causava resfriado nas pessoas. Mas teve uma das maiores lutas da história dos Tokusatsu com a morte do Jiban, né? Não me lembro. Cada vez que eu assisto, eu fico embasbacado. Pô, eu não acho que ela tenha sido uma luta emocionante, não. Ali só vi o Bulma apanhando. Pô, é isso, foi mó lutão, cara. Na época, o Bulma entrou na porrada ali. Porrada, não. Vilão sempre entrou na porrada. Só lembrando que tinha do Bulma. Tinha do Bulma. Luta, hein? Não. De que isso? Não, Shadow Moon quase matou o Black matou o Black uma vez e quase matou de novo na segunda luta. Foi o Shadow Moon que matou o Black, né? Depois o monstro baleia se sacrificou e salvou ele, não foi isso? É. No penúltimo episódio, o Shadow Moon ele só perdeu a luta porque esquecimos de querer usar a Battle Rope contra ele. Shadow Moon, aquela espada. Sabe Satã ou espada Satã? Não lembro o nome. É, ele deu um trabalho. Sabe Satã, né? Ele deu um baita no trabalho do Black na série. Não, e no penúltimo episódio, o Shadow Moon absorveu os poderes do Grande Rei e o Black, mesmo depois tinha sido ressuscitado mais forte, não foi páreo pra ele. É, o Shadow Moon, eu não acho ele tão sparring assim, não. Pelo menos em Black. Não. Nas outras séries ele já não tem. A gente tem que ter uma consciência de que o Shadow Moon que aparece nos filmes não se trata do mesmo personagem, é outro. Isso a própria Toei já disse. O Shadow Moon original da série está morto até hoje. Mas como que transferiram o poder se o próprio Black perdeu os dele? Originalmente. Esse Shadow Moon surgiu da onde? É balela da Toei. A Toei diz que esse Shadow Moon é uma entidade maligna. Ele não tem o passagem do Buiko, como teve na série, ele é outro personagem. Aliás, é Kamen Rider Shadow Moon ou apenas Shadow Moon? Ah, ele pode ser considerado um Kamen Rider do mal, né? A minha é Kamen Rider. Ele tem o belt, ele tem o visual. Ele tem um Rider Kick, não tem? Um Rider Punch? Tem o Shadow Kick. Então, ele é o Kamen Rider. E tem o Shadow Punch também. Aliás, o visual dele, sinceramente, eu já vi toda a Heisei. E ele tinha o poder de controlar a Battle Rope também, igual o Black. O visual dele bate muito o Rider... tem por aí hoje em dia. O visual dele é sinistro até hoje. Os pistões se mexendo. Pra mim, o visual do Shadow Moon só perde pro Doras de Zo. Isso eu confesso que eu não vi. Esse daí eu não vi. Esse ali daí que são só de filme, eu não assisti. Ali ele tem um visual bem semelhante ao Alien. Ah, não, peraí. Talvez eu tenha já visto alguma imagem, alguma coisa. Mas retornando a Changeman. Changeman, pra mim, quando era assim, até eu voltar a ver Tokusatsu, eu considerava o melhor Sentai. Mas daí eu comecei a ver outros Sentais, né? Aí foi um até do outro. Eu falei, não, Changeman não é isso tudo. Aí eu revi Flashman, passei a gostar mais de Flashman, até. Eu acho que só o Keflin já vale os vilões de Changeman todos, praticamente. Ele tem aquela coisa meio que fantasma da ópera. Todo aquele do órgão, não sei o que, tudo que ele fez com os vilões da série, a Néfero, o Vandar, o Kaora era o grande vilão. O Kaora era sensacional. O ator acho que aposentou, né? Ele não tá mais na ativa. É um grande ator, né? Muito bom. E o Ashura que ele fez em live, mas também eu gostava muito. Errou! Não, não era o Ashura. Né? É Nobias. Ashura é da outra. Era o Bias, o Ashura era o Buba. Era o Buba? Caramba, meu mão não sabia dessa. Mas então, eu acho que o Kingma é importante histórica e sempre vai ter. É, mas eu acho que Changeman é muito Change Dragon, o Hayate e talvez o Ozora correndo por fora. Mas tirando eles, eu não vejo grande essa qualidade eu toda que era mais novo, não. Eu só acho o Changeman chatinho naquele arco da Nana lá. Que é muito um pouquinho arrastado. Chato mesmo, puta merda. Mas o. E fora que eles perderam o poder no final, né? Isso eu também não. Eu lembro, isso até hoje me desagrada. Eu não gosto de heróis que perdem as forças no final. É, o final é bem dramático. Até que aí não... mostra a Shuttle Gaze voltando pra Terra, ou era o Change Robô, não lembro agora. Ah, a luta contra a Bazoo também. Confesso que me decepcionou um pouco. É, eu não tenho muita lembrança de Changeman mais, não. Eu lembro mais de Flashman. Maskman, eu gostava muito do Oyobo, eu achava ele muito interessante. Ah, o Príncipe Egan também, eu gostava bastante. O Barrabás. O Barrabás. Que era muito bom. Ele travou algumas lutas muito boas com o Red Mask. Maskman é uma das melhores cenas de lutas. Eu só achava escroto aquela transformação deles no início, né? Aquela roupa do... De fralda. É, de lutador de sumô, né, na verdade. De sumotores. Aí depois... Depois eles censuraram, né? Colocaram eles envoltos numa aura branca. Mas eu gostava bastante. Falando agora de final, eu queria até aproveitar e falar isso. Existe algum final de Tokusatsu que tenha sido realmente bom? Se eu me lembro, eu acho que eu não vi nenhum final bom. Eu gosto de alguns. Eu gosto de vários. Eu acho que geralmente o final acaba decepcionando muito a maioria do público. Eu achei o final de Liveman muito bom. Eu também gostei bastante. Liveman. O final de Flashman, eu acho muito realista. Eles vêm construindo uma narrativa ao longo de vários meses, então é natural que cada um vá criando um final ideal na sua própria cabeça. Então quando chega aquele final que não é o final que você idealizou, aí você acaba meio se decepcionando. Eu gostei muito do final de Turbo Ranger também. Achei muito bom. Achei o final tocante. Eu não consegui ver a série completa ainda. Eu achei o final muito tocante, assim, sabe? Aqueles sinais que tem muita emoção. Agora já tem Five Me completo, tô querendo ver também. Porque eu preciso terminar Go-Go Five, que tava muito bom, mas eu parei no 26. Não Go-Go Five, o central da década de 90, né? É, que é de... Power Ranger Resgate. Que é muito bom. É um episódio mais tenso que o outro. Mas voltando à pergunta do Antônio, muitos centrais tiveram finais bons. Eu gosto do final de Flashman. Eu gosto... Final de Flashman eu achei que chocou algumas crianças pequenas. Eu acho que é final mais realista. Mais realista dos centrais até hoje. Né, que eles lutaram tanto e tiveram que sair da Terra, né? É, e não é um final feliz, né? Ah, isso que é o legal, né? Mostrou que o herói, às vezes, é uma vitória de pirro. Né? Ele vence, mas ele perde ao mesmo tempo. É um final muito realista. Eu gostei muito do final de Lupin Ranger, eu achei muito interessante, depois vou discutir isso com o Antônio. Bem interessante. Final de Kill Ranger é muito bom. Final de Zeal Order foi um dos mais emocionantes que eu já vi. É, ia comentar sobre Zeal Ranger, mas como você não viu, melhor não dar spoiler. Ah, pode comentar, não ligo não. Aqui o final dos mais diferentes de tudo dos centrais que eu já vi, né? Eles voltam a ser congelados? É, o que eu vi no final, até os vilões ficam felizes com o final. É mais surpreendente que Die Hard, eu duvido. Die Hard, tem gente que reclama daquele final. O Die Hard também, vou te contar, hein. O final de Die Hard era horrível. Eu gostei do final de Die Hard, eu achei legal. Eu entendo o conceito, mas eu não gostei da execução. Die Hard tem umas coisas lá que eu não gostei muito na série. Não, é um bom Satanás, mas... Pior personagem da série. Kiba Ranger. Eu gosto mais é o verde. Era, não lembro qual que é ele, o verde. Qual que eu mais gostei? Ele luta um boss mesmo, não é esse? Não, esse é o amarelo. O amarelo é maneiro, esse é o amarelo. O verde que tinha a história lá com aquela vilã. É você. É Daigo. Isso, Daigo. E morreu até, né? O mestre deles morreu faz uns 2 anos. Né? Parece que o ator que fez o Daigo já é falecido, né? O Radiguet, também do Liveman, acabou de falecer, né? Morreu em dezembro. Eu vi isso ontem, né? 55 anos só. Ah, vou falar nisso, minha pegadinha dessa semana, vocês ficaram sabendo do ator que fazia o Imperador Transo? Não, o Imperador Transo não, o Hard Jet, do Jetman. Que ele tinha morrido? Botaram uma porrada no grupo, o cara morreu, o nego lamentando, fazendo um monte de postagem, tá o cara vivinho lá, de boa. Pior que até o Tokudok noticiou isso também. Graças a Deus, então, que ele não morreu, porque eu tinha ouvido, eu li a notícia, e era o que eu acabei de falar, que ele tinha morrido. Falaram que ele morreu em dezembro e tinham segurado a notícia, só foi divulgada agora. Um ator que morreu e eu fiquei muito triste foi um ator de Kamen Rider Faz, que faz o Kiba, que eu prefiro ele ao próprio Faz. Era um personagem assim que sofreu. Ele era um vilão, mas ele sofreu tanto. Mas tanto na série. Que, sabe, não tinha como ficar contra ele. E infelizmente ele realmente. Esse realmente faleceu. Não se sabe a causa. Voltando a Changeman, pra gente não perder o foco. Então, chegando. Então, falar de Google Five rapidinho. Eu não acho a série ruim. Nem eu. Ao contrário, eu acho que o Google Five é muito legal. Eu também não acho ruim, eu acho horroroso. Legendado é bom. Cadê o cenário Google Five é espetacular? Eu acho que o que prejudicou o Google Five no Brasil foi a dublagem. É que a dublagem matou, ela tirou tudo. É, agora que chegou a série chegou aqui toda picotada, né? Que a série não veio do Japão. A série parece que veio da Itália direto. O legendado. Aí tiveram que fazer uma trilha sonora nova em cima da série e o resultado saiu isso aí que a gente viu. Nem é trilha sonora aquilo, né? Só insert song. Ah, só trilha sonora. A trilha sonora do mundo. Mas assistir Google Five Legendado, mas parece até que é outra série, uma experiência totalmente. É tipo Gaban, você assiste Gaban Legendado, parece que é outra série. O golpe final do Gavan é o Gavan Dynamic, né? Aí virou o Gavan vencerá. Olha o nome do golpe, cara. E a dublagem da omitiu uma coisa. Um dos elementos mais importantes da história de Gavan, né? Que era o caçador maligno. Que antes ele já tinha sido o policial do espaço. Ele tinha traído a Polícia Galáctica e a dublagem fez o favor de omitir isso. Inventaram uma coisa, um diálogo nada a ver lá. Dublagem dos anos 80 era muito ruim, né? Vamos falar a verdade. Era muito ruim. Mudava os nomes, não dá pra entender, né? O nome já é japonês, mas você vai mudar o nome? O Gavana Retsu, aí botaram o nome do cara de Takeshi. Qual é a diferença de falar Takeshi? O Black é o maior exemplo disso, né? De Kotaro pra Isamu. Qual é a dificuldade de se falar Kotaro, né? Akiusa ou Akiyomasa, né? Que tinha aquele BDB, tem que catar bunda, né? Que era o correto. Pra não dar trocar de bumbum, já viraram catabanda, né? Mas ele é pele pequena, catabanda. Eu não tô entendendo, mas no resto... Ah, gente, mas toda criança sabia o que é bunda. Mas vamos falar a verdade. Veja que eu não tenho, não tenho piada com criança um pouco mais velha. É o Magaren, que era o Matt Gallant. O Magaren. Barão Kageyama de Cybercop, no original era Barão Kageyama. Imagina só. Kageyama, olha. Aí é da Praça do Antônio, né? Isso ele entende muito bem, né? Ah, esse é o meu personagem favorito. Kageyama. Kageyama. Google Five, voltando pra Google Five, tem o Haruta lá estreando como super-herói. Pô, excelente atuação do Junichi Haruta no Google Five. É que ele é uma lenda viva, né? Ele é uma lenda viva. É, o cara é uma lenda viva no Tokusatsu, né? Ele e o Kenji Oba. Digo mais, ele é uma lenda viva. São dois como. Dois que não tem como substituir, né? Ele e o Kenji Oba. O Hiroshi também, o Hiroshi Miyachi, o. O Kamihari V3, o Chef Massacre Spectre. Ele também é outro. Eu confesso que eu não lembro dele. Praticamente. Hiroshi Watari também? Eu acho que são os quatro. Os quatro são. Na nossa geração, são os quatro maiores da nossa geração. É o Miyauchi, o Watari, o Haruta e. Qual é o outro que a gente falou agora? O V3, que eu não sei o nome. O Oba. São os quatro maiores da nossa geração. Entendeu? O Kurosaki também, né? O Jasper. Kurosaki? O Nassau só fez o Jasper que a gente assistiu. Ele tretou com a Toei, né? Teve umas tretas bravas com a Toei. Não, acho que a treta dele foi com a... A treta dele foi com a... Com a Jaque, que é a... Produtora de Jaque. Isso. Uma foi pena, com né? A Toei diretamente. Ele nunca mais voltou. E tem um cara também que a gente vale uma menção, que é o Hirose, né? Que fazia o Vandar... Fez aquele personagem. Sim, também. Muito bom. Deu um boom. Acho que deu um boom em Guy Ranger, que não lembro o nome. Em Lightning ele fez o. Meu Deus do céu, como é que é o nome dele? É o. Eu até não curtia. Até não curtia tanto ele Lightning, não. Eu gostei mais dele no Guy Ranger. Guy Ranger é um vilão excelente também. É o Jin, né? É. Jin Matoba. Era bom pra caramba. Ele a luta com. A luta dele com o. O. Ah, aquilo ali o vermelho foi boa demais. Não, aquilo ali sim que foi uma luta de Super Sentai. Foi uma boa. Foi uma luta de caramba. É. Né, que infelizmente ele falou que enquanto a Toei não parasse de fazer o que tá fazendo, ele não ia voltar mais, né? A Toei vivia convidando ele pra voltar. Mas ele falou que hoje ele só treina os atores, né? Pra fazer as séries. Ele virou um instrutor. Mas é um então, baita do ator, né? Um ator sensacional. É, o vilão do Esguiller de Google Five é aquele ator ali, era o mesmo que já fez o Ekin de Jasper, né? E fez inúmeras outras séries também. Ele atuava tanto fantasiado quanto atuando de cara limpa também. Ele e a Kamen Rider Marika de Gain foram os únicos então que usaram a armadura da forma civil, né? Que ela é a única Rider em toda a história a ter feito a forma civil e a forma transformada até hoje. Nenhum outro Kamen Rider fez ambos os papéis. Vocês estavam falando aí do live, doutor Kemp. É, Dr. Kemp. Eu não curtia tanto o Kemp, não. Gostava mais da mulher. Mazenda. A Mazenda? É, Mazenda era legal. Ela era sinistra. Ela era fria pra caramba. Mano, a cena com o Kemp aparece pelado pela madrugada, né? Sorriso aí, mas ele é um grandíssimo ator, né? Gostaria muito que ele voltasse pro universo Tokusatsu. Acho que ele ia... Fazer um grande bem pra franquia. Assim, qualquer nome que ele entrasse. O último que ele apareceu, se eu não me engano, Eu acho que foi o Kamen Rider. Eu acho que foi o Ryu. Foi o Ryu ou o Agito? Não, acho que foi o Agito. Não, acho que foi o Agito. Ele fez uma rápida participação em Agito. E depois saiu. Agora é uma pena que eu tinha aí, mas... Ele já falou que é porque a Toei tava muito repetitiva. Mas isso tem mais de 10 anos, né? Não sei se ele pensa a mesma coisa hoje em dia. É, então, gente, vamos. Tem mais alguma coisa pra gente falar de viagem? Só pra concluir. Já falamos de Google Five? Falamos de Google Five, falamos de Maskman, né? Só pra concluir, né, Tindman? Embora Tindman hoje não tenha mais aquela importância de outros tempos, é uma série que marcou minha vida, assim, né? O Cabeça de Pique, que é o Tindy Robô, eu sempre ficava frustrado, porque a luta do Tindy Robô era tipo 30 segundos, né? Ele sacava a espada, matava o monstro, acabou. Ah, legal que aquela alavanca lá que girava pra lá e pra cá fazia toda a função do robô, né? Isso que era engraçado. O joystick mais moderno da história da humanidade, né? Nem o Iron Man tem uma interface tão... Era só girar aquela ali pra lá e pra cá, que o robô fazia de tudo, dançava, pulava. O detalhe é que tava voadora. O Tindy Dragon, ele ficava olhando pro céu, né? Ele não tava vendo. É, na cabeça do Tindy Robô. Quando eu era criança, eu ficava pensando, cara, como é que onde será que eles ficam dentro do robô pra olhar a luta? O Tindy Dragon ficava pra cima, né? Ele não via a luta. Porque, pô, assim, era três veículos que formavam o robô. Tinha dois em um, dois no outro e o Tindy Dragon numa nave. Aí quando se juntava, só aparecia o Tindy Dragon, né? Os outros estavam onde? Os outros eles estavam tomando um café esperando o Tindy Dragon lutar, né? Eles estavam tomando um cafezinho, aí o Tindy Dragon, como o Tindy robô. Aliás, a minha queixa também com o Live Robô, né? As lutas dele não duravam nada. O Live Robô era feio pra caramba, né? Não, não o robô nada. Do Homem-Aranha, que era engraçado. Ele quero bota ver ele... Spider-Man ainda, né? E vocês viram que a Marvel, né, oficializou, né, o Spider-Man como parte da... O Homem-Aranha da Toei, ele faz parte do universo oficial do Homem-Aranha. É... Eu achei muito bacana da Marvel, assim, muito bacana mesmo. É, e ele é tipo. Pode falar. Não, disse que no próximo filme, Homem-Aranha no Aranha-Verso, disse que ele vai ter ele no filme, Homem-Aranha da Toei. Ah, já tem imagem, parece. Tem umas imagens já dele. Do Spider-Man. Eu vi isso também. Mesmo. Era maravilhoso ele chamando o Leo pra Ele não chamava o Leopardo, ele gritava desesperado. Ele ia morrendo, quando ele tava, não, caralho! O Peter, às vezes, eu tô jogando Homem-Aranha Teia das Sombras, o Peter vive gritando. Principalmente por causa da... desespero pro Leopardo aparecer, cara. Eu sempre morria de rir quando ele gritava. Mas eu já ouvi vocês falarem que o Spider-Man é muito bom. O robô era todo duro andando, né? Era, e era bem feinho, né? Mais duro que você, era um manequim? Era bem duro, irmão. Sei lá, o robô parecia até que tava ferrujando andando. O skill vai no manequim. Era mais duro do que eu após o 10º dia útil do mês. Saiu o salário, acaba o salário e já ficou duro. Então, é mesmo isso. Eu achei que você ia falar uma besteira agora. Eu pensei a mesma coisa. Estamos nesse nível ainda, não. Eu achei que você ia falar que era achei, você. Tinha que tomar um susto. Tá vendo que um pornô. Não, mas tá tranquilo. Então, pessoal. Jasper e Changeman, eles mudaram pra sempre a história do Tokusatsu no Brasil. Vocês concordam? Tem, não tem como não concordar com isso. Foram os grandes precursores, né? Pelo menos pra nossa geração. Não gosto de falar, eles iniciaram o boom do Tokusatsu aqui no Brasil. O pai, ele amava o National Kid, né? Mas... Não fala em Bull Knock, da última vez que falamos Bull, o helicóptero caiu aqui. É verdade. É a Capcom, né? Que a Capcom que ama matar piloto de helicóptero. A Capcom, cada Resident Evil morre um piloto de helicóptero. É tradição. É, apesar de já ter passado... Até no remake. Apesar de já ter passado o Tokusatsu antes de Jasper and Chasma, foi justamente Jasper and Chasma que abriu as portas para outros Tokusatsu, né? E fez com que a paixão por essas séries existe até hoje no meio de muitos como a gente. Amém. A paixão que é muito acalorada, né? Os fãs são alguns até se recusam a ver séries mais atuais porque, né, não aceitam as mudanças que a própria história da humanidade fez, né? Mudança dos tempos. É, como em tudo, as coisas mudam, evoluem, o público muda também. Como dizem os grandes topofãs que falam, eu não vou ver Kamen Rider novo, porque eu só vi um Kamen Rider, o único, o original, o primeiro Kamen Rider Black. Aí, por favor, ninguém conhece o Ichigo, né? Ichigo, mesmo. Ninguém conhece, ninguém. V3, ninguém conhece. Black é o primeiro. V3 eu tenho que ver, quando eu não falo tanto que eu tô ficando com bicho ali, velho. Nossa, V3 é muito bom, cara. Tô ficando com vontade de assistir. Mais triste que... Tipo, a gente é amante de Tokusatsu, seja de qual época for. Velho, novo. E agora parece uma galera aí que se divide, né, na Tokunet, né? Tem aqueles que não assistem Tokusatsu novo e tem aqueles que não assistem Tokusatsu antigo. Falando que é tudo ruim. Só o que presta é o que tem de atual agora também. Não é verdade, Stronger é de 70 e alguma coisa e é bom pra caramba. Individualmente, o Stronger é um dos riders mais carismáticos que tem. Pra mim, é ignorância. É ignorância, ponto final. Falar uma asneira dessa é ignorância. Ignorância e é teimosia também, né? Muita gente se apega ao passado. Não, tem muita gente aí também que considera que seja tóxica aqui. Contamina muito a cabeça das pessoas com certas informações. Aí faz a pessoa ou se apegar só ao que é antigo, ou só se apegar ao que é novo. Eu sou favorável a você ver ambos. O passado, o presente e o que vem no futuro. Não é feita a divulgação da maneira correta como deveria fazer. O problema do nerd é ter que fazer divisões. Eu não entendo por quê. E o nerd, em geral, ele não pode gostar das coisas igualmente. Quem não pode ver Tokusatsu atual e ver Tokusatsu antigo sem essa birra e problema de o antigo é melhor, o novo é melhor? É tudo Tokusatsu. A mesma coisa, Marvel DC, pra quem você tem que brigar que a Marvel é melhor, outra DC é melhor? É tudo super-herói, cara. Você não pode gostar dos dois igualmente. Acho uma burrice, uma ignorância esse negócio dessas divisões. Só pra lembrar que Marvel e DC é tudo Tokusatsu, hein? Só pra lembrar. Acontece o mesmo no campo dos games, né? Tem o pessoal do PlayStation e o pessoal do Xbox. Meu, a galera treta pra caramba na internet por causa disso. Xbox versus PlayStation. É muita treta. Em qualquer ramo de empreendimento tem essas babaquices. Lógico que existe uma preferência. Negócio anime, o cara não pode gostar de Dragon Ball e não pode gostar de Cavaleiro do Zodíaco e Naruto igual. O cara tem que gostar mais de um, tem que gostar mais do outro. Eu acho uma burrice, uma ignorância. As tretas de videogame ficam até sérias. O pessoal leva. Tem até ameaça. Ameaça de morte, ameaça à vida. Tem ameaça de morte, já vi, não. Os caras ameaçando de morte porque a pessoa prefere ou o Play ou o Xbox. Ou o Xbox? Ou jogar no computador, né? Como é o meu caso. Eu jogo só no meu notebook. Tem essas coisas. Eu tenho PlayStation, Xbox e jogo o que eu tenho vontade de jogar no dia. A baita rixa, assim. Os caras não aceitam. Tipo, você. Você não pode confundir isso com preferência, claro. Você tem as suas preferências de uma série você gostar mais do que a outra. Mas isso não quer dizer que você vai odiar a série por causa disso. É uma coisa completamente diferente uma com a outra. É igual no caso do videogame, você pode ter o Xbox e o PlayStation e gostar dos dois, mas não é nada de errado você gostar mais de um do que do outro. Mas não quer dizer que você tem que odiar o outro. Uma ditadura, né? Os caras querem impor a vontade deles a qualquer custo. Tá bom, gente, como o meu tempo tá se esgotando, acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Quem já... Então fica o meu boa noite pra vocês. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Lembrando que Iron Man, eu tô com Tokusatsu, meu Tetsu Jin, né? Postei no nosso grupo lá. Vingadores é o Super Sentai. O líder é o Capitão Bobo, o Capitão América. O Red aí é o Homem de Ferro. A Viúva Negra é o Black. E por aí vai, né? Não o Black Kamen Rider, né? Por favor. Se bem que até que ela poderia, né? Até que dava. Depois dessa, gente, não precisa de assinar o canal. Assinar o canal da gente no iTunes, ou melhor, o podcast lá no iTunes, assina o canal da gente no YouTube, segue a gente nas nossas redes sociais. Assine o cheque em branco e dá pra gente também, pra entrar usando dinheiro. Entra no grupo lá do Confraria, é só procurar no Facebook Confraria com 4 no lugar do primeiro ar que você vai nos encontrar, entra lá, sugere pauta, manda o Marcos para essa palhaçada de mandar todo mundo embora, porque ele não é o senhor Spencer, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Isso eu realmente não o sou, né? Não parece. Um grande abraço e bye bye. Alô? Encerramento. Só um recado último pro ouvinte. Você que assistiu Jasper na infância, Chase, marcou sua infância. Esse podcast serve unicamente para dizer a você: dê uma chance ao novo. Assista. Você pode continuar gostando das mesmas, com a mesma intensidade que você gostava da sua série da infância. E você também, que nasceu de 2000 pra cá, assista o antigo. Eu não sei porquê, mas a Emily tá falando, eu tô imaginando aquela musiquinha no fundo. Aproveita e coloca isso na sonoplastia. Bota aquela música do Chaves. Nossa! Aquela música é pra dar depressão, né? Porque você joga aquela música e você chora. Ai, aproveita e põe na sonoplastia no final. Caraca! Né? E pra finalizar, né? Inglês, pra finalizar, hashtag Marvel é Tokusatsu. Um grande abraço pra vocês. E voltaremos com um podcast crocante fresquinho só pra você. Abraço, galera. Pra você quem? Nós voltaremos pra você quem? Fala aí, para que seja. Como é que é o seu nome? Populares Nerds. Populares Nerds. Ou seja, é o podcast elitista, né? Os nerds não populares não podem assistir. Ai, gente, fico bem. Até a próxima. Bye, bye. Até.